boneca cobiçada. Das noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olhos os meus olhos, vê que não estou chorando, vê que não estou chorando. Tem alegria e alto astral, 570. Lá no morão daquela porteira, um verso eu escrevi pra uma cabocla ler e sempre passava ali, relendo aquelas frases, muita saudade senti. Então a porteira fechou, o nosso amor separou, pra nunca mais se unir. Saí sofrendo um abandono na longa estrada da vida, levando muita saudade daquela mulher querida. Sem sair do pensamento, a esperança perdida. Quanto mais eu caminhava, de longe ainda avistava o morão da despedida. Me ausentei daquela cabocla, distante eu fui morar. Aquele verso eu cantava somente pra não chorar. E depois de muito tempo voltei naquele lugar. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Você acabou de ouvir o programa Viola Cabocla, um programa para você que gosta da música raiz. A apresentação, Rubens Groselha. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Continental. A Serpa possui equipe técnica especializada que auxilia seus associados na automação de suas atividades, com instalações e montagens de banco de capacitores para correção de fator de potência, painéis de comando para piscicultura e avicultura e uma grande linha de material elétrico. Possui ainda serviços de locação de caminhão Munk e grupo gerador a diesel. Assistência técnica 24 horas. Serpa, ligue 44-3649-7250 e faça seu orçamento sem compromisso. Serpa. Dia de negócios na Cevale. Vai ter peças, máquinas e implementos. Tem acessórios, rações, medicamentos. Profissionais para ajudar o atendimento. Dia de negócios Cevale. De 5 a 10 de novembro, no horário de atendimento da loja agropecuária Cevale mais próxima. Ótimas oportunidades e negócios com preços especiais. De 5 a 10 de novembro. Chegou a hora. Aproveite. Cevale. Continental AM. Atenção, Palotina. Vem aí, direto de São Paulo, os três melhores shows infantis da América Latina. Patrulha Canina. Vamos lá. Masha e o Urso. Masha e o Urso. E PJ Masks. É somente neste sábado e domingo, às 16 e às 18 horas, no Centro Luterano de Eventos, ao lado do Teatro Municipal. Adquira já seu ingresso antecipado mais barato, até sexta, nas rádios Transamérica e Continental. Eu quero economia e bom atendimento, eu vou com a família no hipermercado Cevale. Tem comodidade, tem variedade, conforto e qualidade, tem. Com toda segurança, toda confiança, o nome é Cevale, tem. Vamos lá você também, hipermercado Cevale. Sua próxima compra vai custar mais barato se você for ao Mercado Santo Antônio. Tudo em gêneros alimentícios com completo açougue e padaria. Ao fazer suas compras, você vai encontrar tudo o que procura em um só mercado. Além disso, o Mercado Santo Antônio entrega suas compras em domicílio. Mercado Santo Antônio, atendimento de família para família. Rua Doutor Oswaldo Silveira, 766. Fone 3649-2106. Menos do que ano passado. Crédito facilitado para empreendedores de todo o país. 12 bilhões de reais a juros mais baixos estão liberados para investir e expandir o negócio. E três anos depois, a voz do Brasil volta a Mariana, em Minas Gerais, para mostrar as ações de recuperação do meio ambiente e atendimento às famílias. Thaísa Dias. Vou sobrevoar, depois de três anos, o trajeto da lama de rejeitos que vazou depois.